Фаля Кличика. Pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós vamos falar sobre Arnold Schwarzenegger, ou Arnold Strong, para quem é um pouco mais velho, né? Muito velho. Muito velho. E, bom, mais uma vez estou aqui, Eduardo, e hoje nós temos um convidado especial. Nós estamos aqui com o Will, que se apresenta galera. Agora. Beleza, meu nome é Will, estamos aí para falar do cara que mais ganhou prêmios de fisiculturista. Seguidos. Record. Quem você fala é o Dutch. Aqui é o T800. Aqui é o Dutch. Só temos dois convidados no céu. Três, então. Eu queria falar com a Antônio no jardim aí. Tem sim. Tá pegado, você parece dele. Porra, cara, tinha o culo. É. Não, é muito, não dá nenhum daqui. Não dá, aí já é outro nível, cara. É outro nível. Posso falar que eu sou aquele detetive daquele filme que lá de Marte, lá, das memórias. Ah, Total Recall. Total Recall. Exatamente, cara, aí sim. Total Recall também, outro Total Recall, sim. Filme legal. Bom, primeiro vamos pra clássica, né? Fisiotécnica. Sr. Arnold Schwarzenegger, nasceu, teu nomezinho dele é Arnold Alois. Schwarzenegger, Alois é o nome do MMORPG também. Você vê, cara, é AAS. Arnold Alois. Hoje já com 65 anos de vida, hein? Puta que pariu, cara. Você começa a ver como você está velho, né, cara? Nasceu em 30 de julho de 1947, em Tau, lá na Áustria. Você também falou Áustria? Eu também falei Áustria, eu achei que era Áustria. Tal, pô, tal pra mim era na China, cara. Tal. Não tem uma cidade chinesa. China, Natal, né? Tipo isso. Áustria. O Arnold aí, o pai dele, o Gustavo, ele era o policial da vila deles lá, né? Do local. Sim. E ele foi e serviu ao partido nazista na época. Segunda Guerra Mundial. Certeza. Não, os trans invadiram, a galera acabou indo pra lá. E a mãe dele, a Aurélia, ela era aí 15 anos mais nova do que o pai. Porque o pai do Arnold Schwarzenegger. Ele aí teve uma infância um pouco difícil, disseram que ele era muito magrelo. Ele dormiu na academia também? Não. Não dormiu na academia? Esse daí não. Esse daí a vida dele foi bem diferente disso. Mas é porque quando ele era mais novo, ele era magrelão. A família toda era grande e ele era magrelo. Nossa. E aí ele sofreu muita zoeira com isso aí. O pai dele, ele dizia que o pai dele não gostava dele, gostava do irmão. Você imagina o cara que fez bullying com a Schwarzenegger? Puta merda, que vidinha, ele catou uma metralhadora, invadiu a casa do cara, explodiu uns três carros e matou os capangas do cara e foi embora. É, pois é. Depois matou o cara, claro. Eu acho que foi uma 12, cara, com um braço. Pode ser também. Você uma metralhadora numa mão e uma 12 na outra. Pode ser, a gente acredita. Se isso acontece, a gente acredita, sempre. Ele jogava futebol na escola e o técnico levou ele pra academia, pra eles ganharem massa e tudo mais. Foi lá que ele teve o primeiro contato com treino de academia mesmo. Com academia de jogadores. Você vai falar da Moisés. Moisés foi um pouquinho depois, né? Isso foi com 10 anos, ele começou a jogar futebol e tarará, e lá pros 13 ele conheceu a parte da academia, e com 14 ele largou a mão do futebol e começou a malhar. Puxar ferro. Puxar ferro, né? E já começou a usar, ele admite mesmo na biografia dele que ele usava anabolizantes, mas ele usava anabolizantes, aquele controle que ele tinha do anabolizante era um pouco diferente do que o pessoal hoje em dia faz. Ele nunca usou anabolizante para crescer. Ele sempre usava anabolizante para manter o músculo que ele tinha, não perder o músculo quando ele estava perto de... Também naquela época, né? Era legal. Era legal. Mas era legal, usar, entendeu? Não era legal, tipo... Era legal, né? Era também. Que da hora, hein? Aí ele disse que nunca usou para crescer. Que quando ele tinha que chegar perto das competições, você tem que fazer uma dieta muito rígida. E aí você acaba perdendo massa. Para não perder, você usava anabolizante para manter o tamanho do músculo que ele já tinha. Porra, e velho, ele... o cara chegou daquele tamanho só puxando só ferro, velho. Usando muito... suplemento alimentar. Muita coisa, muita química em cima ali, né? Muito, muito aquelas injeções de cavalo. tem várias coisinhas aí para poder crescer, né, cara? E você usar esteroide e anabolizantes pra manter o músculo já ajuda pra caramba, né, cara? Porque os caras perdem pra caramba entre treinamentos, etc. O cara não perdia nada. Só ganhava. O cara não tinha overtraining, né? Exatamente, não tinha nenhum, né? E aí ele foi o Mr. Universo mais novo a ganhar, né? Quantos anos ele ganhou? Ele tinha 19 anos. Porra! Ele ganhou Mr. Universo. Ele entrou pra quebrar recordes, né? Aí o... Foi assim que, na verdade, ele ficou conhecido, né? Porque aí ele era o mais novo ganhador do Mr. Universo. Ele já tinha ganhado o europeu desde os 17 anos, ele ganhou o europeu. E aí ele ficou famoso como o maior, né, o melhor fisiculturista europeu. Foi isso que levou ele para os Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos com 21 anos. Porque ele queria ser o maior fisiculturista de todos os tempos. Para isso ele tinha que competir lá no Columbia, no Mr. Afinal, se você quer ser algo maior do mundo, você tem que... Você tem que ir para os Estados Unidos, né, cara? A gente sabe que as coisas... Ou faz Itu. Não. Pode ser. Galera, de Itu é grande, cara. Sempre aí. Você tem que vir de Itu, cara. Você tem que beber água de lá desde que você nasceu, cara. É magia, cara. Não precisa não. É só ir lá. Aí ele queria ganhar o Mr. Olympia, né? Que era o maior de todas as competições, vindo para os Estados Unidos. Interessante que a gente tem ali, ele fez o serviço militar obrigatório lá com 18 anos e tudo mais, né? E ele foi... ele desertou pra competir, que era bem no meio, tinha competição. Puta, cara, você sai de um pai nazista com um filho rebelde, cara. Ah, mano, assim não dá, cara. Um pai nazista que não gosta de você, segundo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Aí ele... Ele foi pra competir, o que fez ele ficar 2 semanas numa prisão militar na Áustria quando ele voltou. Muito interessante, né, cara? Aí nos Estados Unidos ele compete no Mr. Olympia e a gente tem ele 6 vezes consecutivas. Nossa. Levando o Mr. Olympia, o que bate todos os recordes. Ele já era o mais novo com 21 anos a ganhar o Mr. Olympia, já foi. Bateu o recorde de novo com 6 anos direto, né? Ele também batendo outro recorde. E ninguém atirou nele? O que então? O que fez ele aposentar. Eu acho que ele ficou com medo disso. Ele ficou com medo de ser baleado. Nada pra falar assim, ah, mano, não dá pra competir com esse cara, por favor, alguém vai lá e quebra o joelho. Exatamente, acho que ele ficou com medo de ser baleado. Porra, velho, eu acho uma bala pra atravessar aquilo de músculo, cara. Ah, não, fica parado. Tá pariu, cara. Tá parando. É um dos grandes competição aí que ele tinha, era com o Luferrino, né, o que fez o Hulk. Hulk. Clássico da série dos anos 80, né? É, o Luferrino competia com ele nessa época aí. E aí ele ganhou o Mr. Olympia milhões de vezes. Foi aí que deu uma alavancada gigante pra carreira dele, o nome. Quando ele fez o Pumping Iron, que é um documentário sobre fisiculturismo, né? Mas daí, do fisiculturismo, que é um meio, tá, só tem só que ser forte, musculoso, apresentar bem, papá. Disso pra ser ator... Ele sempre quis. Voltar. O ator sempre foi... Foi sonho do cara. Achei que era ser fisiculturista o sonho dele. Não. Ele sempre teve o sonho de ir pra Europa, ir pros Estados Unidos e ficar famoso e rico. Puxa vida, como todo mundo. Em Los Angeles. Aí você tem famoso e rico. Ele era famoso como fisiculturista, mas não era tão famoso assim. Nem tão rico assim. Fisiculturista, né? Foi consequência, era, velho. Já era. Só crescer, Aí, velho, falou, porra, olha o meu tamanho. Eu vou fazer o filme. Deixa eu aproveitar. Tanto que a gente vê que como ator, realmente ele não era nada. Se você assistiu o primeiro filme dele, ali de ator a gente não tem nada. Se você assistiu os últimos também, tipo... Tá bem mais, não, bem mais descontraído, né? Você pega qualquer um dos outros robôs que tinha no Serenator, nenhum era tão robô quanto ele. Puta que pariu, cara. Né? É diferente, cara. E aí, outra coisa interessante é exatamente isso. Que o Du tinha falado lá, ser famoso e rico, né? Mas ele não era nem tão famoso e nem tão rico e tal. O Arnold Schwarzenegger, ele já era milionário antes de ser ator. Antes de ser ator, ele já era milionário. Não, ele desde que ele chegou nos Estados Unidos, ele já foi atrás de algo mesmo para criar carreira. Uhum. Então ele abriu ele comprou um prédio de apartamentos com dinheiro dos campeonatos e tudo mais. E aí começou a administrar o prédio, né, vender, alugar os apartamentos e tudo mais. E ele abriu uma empresa de como chama? Tipo FedEx, de correios, né? De entrega. De entrega, ele abriu isso. Ele abriu junto com um amigo dele que era fisiculturista, o Columbo, uma loja de alvenaria, o que ele faturou muito depois do terremoto de Los Angeles lá em 70. A alvenaria dele vendeu horrores, ele ficou muito rico com isso. Várias coisas assim. Me esclarece só uma coisa. Coisas difíceis também, vendi. Pra você ser milionário, você tem que ter, tipo, 1 milhão de dinheiro em banco ou contando todas as outras coisas vale? É uma boa pergunta, né? Eu acho que é contando todas as outras coisas. Seus empreendimentos, mais o dinheiro que você tem. Deve ser. Não é só o dinheiro. Deve ser. É os imóveis. Se nos imóveis tudo já deu 1 milhão, se sua empresa só já vale 1 milhão, você já é milionário. Achei em último caso, você vai ter aquela moto. Se a gente tirar o extrato do banco e mostrar, eu tenho 1 milhão, eu posso ser milionário. Mas assim é bem mais legal, eu acho. Mostrando lá o extrato, lá. Tira o extrato aqui, ó. Tá aqui. Não, eu acho que assim é pra ser bilionário. Que daí é da Quest, tá ligado? É da Quest pra liberar a conquista? Pra liberar a conquista, inclusive. Isso você tem que ter 1 bilhão numa conta de banco. Você tira o extrato lá. Ou debaixo do colchão e fazer alguém contar. Mostra lá e fala assim, tá. Aí. Aí, bilionário, marca aí. Bilionário, marca aí, cara. Me dá conquista. Deixa eu colocar lá no meu profile. Põe aí põe na minha biografia lá. É assim, cara. E ele mesmo disse: fiz muitos milhões várias vezes na minha vida. Ele tem exatamente isso. E aí ele tinha, né, junto com Sylvester Stallone, Bruce Willis e a Demi Moore, ele tinha o Hard Rock Café. Tinha? Não tem mais? Em 2000 ele cortou a sociedade. E tá porque ele ia entrar como governador e podia mostrar como... Não, ele falou que não tava lucrando o que ele queria. Não era mais um investimento pra ele. Assim. Tô lucrando $100 mil por mês, não é o que eu quero. Quero lucrar mais. Não era o suficiente pra ele. Eu acho que ele brigou com uma bike, uma empresária. Ela tem um monte de coisa. Ela tem um monte de coisa, cara. Ela tem um puta de um trabalho. Depois de sair do striptease, falou que ela foi fazer só trabalho, só de empresária, cara. Podia juntar uns par de mil aí, cara. É, exatamente. Juntou uma graninha aí, falaram pra mim, viu? Tão interessante também da vida pessoal do Schwarzenegger, antes de a gente chegar na parte política. Aí a gente vai para os filmes depois. A gente vai para os filmes já direto? Para a política, depois a gente fecha com os filmes. Ele namorava, chegou a casar com a Barbara Baker, e aí eles se separaram, até aí tudo normal, né? Um casal normal que fica e se separa, etc. Como acontece quase toda semana. E aí, conhece outras pessoas? Ele conheceu a Sue Murray e ele casou com ela e tudo mais. E aí ele, no evento de tênis, que chamava Kennedy, né, mesmo, de tênis, foi onde ele conheceu a Maria Shriver, né, a sobrinha neta do Kennedy. Presidente dos Estados Unidos. E ele namorou as duas ao mesmo tempo. Olha só. Ele é grande o suficiente, olha o tamanho do cara, velho. Malandrão. Ele podia esconder até nas costas essa menina, velho. Tem um relacionamento com ambas, cara. E aí foi a Murray, que foi a Shriver que descobriu mesmo. Ó, estamos no momento... Titi agora. Não, hein? No momento titi. E aí ela fez ele escolher e ele ficou com ela. Ficou com a Kennedy. Daí ele ficou, fica com quem? Acho que a mina que é da família real americana, ou mais próximo disso que eles têm, é boa. Melhor ficar com ela. É um pouquinho melhor só. É boa. Vale a pena. Ele teve muitos problemas também ele foi acusado de assédio sexual várias e várias vezes. É que também, né, cara, o tamanho daquele cara, se ele chega assim, e aí, mina, vamos lá? Tá me assediando, cara, né? É praticamente um estupro. Se ele chega pra você, você teme pela sua própria vida, recusando. Se ele chega pra você e fala isso, você vai, cara. Cara, eu, você mano... Você vai fazer o quê? Fazia, falou pro cara, assim, ó, pô, vai, cara, cara, não. Só na verdade. Tá ligado, tipo... E aí ele disse que, sim, eu me comportei mal algumas vezes. Mas sabe como é a história, né? As pessoas sempre aumentam. Aí tá o Schwarzenegger, sempre aumentam. Sempre elas aumentam. Nunca gritaram. Ele disse. Tá meio que o tamanho de mão do cara, o cara dá a volta na cabeça da menina, né? Nem se ela quisesse, né? E aí que a gente, né, mais recentemente, entre aspas, que ele declarou mesmo aquele escândalo que foi onde ele separou da China, sim, sim. Que ele mantinha relações com a empregada. Há tipo, 10 anos. Feia, sim, foi empregada, cara. Há 10 anos ele mantinha relação com a empregada e descobriram tudo. Você até filha, separou. Nossa. É, tinha é uma fetiche, filha com ela. Né? Empregada é um fetiche, porque... É, cara. Ele tinha uma filha com ela mesmo, é isso mesmo. Cara, você foi falar pra mim que o cara é casado com uma membro da família real americana. Por 10 anos ele tem um caso e ninguém sabia. Cacete, né, cara? Não era conveniente. Ninguém, não, ninguém sabia, tipo, publicamente. Ali na família, foda-se. Enquanto não vai a público, beleza, foi a público, cara. Ou se separa, ou pega a fama de corno. A mina preferiu separar. Não, mas foi é, a público, fudeu. É porque foi ela que foi levar a público, na verdade. Então, ela que levou a público? Ele escondia a nova, hein, cara? Que, levou a público. Que nada, cara. Ela devia não estar aguentando mais a situação. Mas exato. Você sabe, cara. Explodiu, né, cara? Explodiu, você só sabe, cara. Vocês falaram que a empregada era feia. Às vezes ela não acreditava, tá ligado? É, cara! Que é isso? Tava porra nenhuma, você tá maluco? Tava transando, não. Ela tava medindo a calça dele ali. Por que tava baixada, você acha? Pô, por que ele ia querer transar com aquilo? Quer dizer, com aquela. Cara esperto, cara esperto. E vamos falar da política, né, que a gente tá falando rapidinho então, pra gente finalizar essa parte. O que a gente tá falando lá no Schwarzenegger, ele já era sempre envolvido com política e tudo mais. Ele se registrou como republicano rapidão. Eu não sabia, não, cara. Eu achei que tipo tinha sido meio na loucura. Não, não, não, não, cara. Ele já... Ué, eu tô casado com uma Kennedy, sou famoso, Tiririca não tinha no Brasil. Parece que você é famoso na massa. Foi o contrário. Foi o contrário, na verdade. O Tiririca falou. Ah, eu sei. Tô dando só exemplo. Acontece. Então você, vamos lá, cara. Tipo... Não tem nada a perder. Não tem nada a perder mesmo. As sobras de campanha rendem pra cacete nos Estados Unidos. Ele falou por que não? É, a galera fala que quem acaba perdendo nos Estados Unidos não perde de todo. Porque a sobra de campanha que você recebe de grana, que sobra, tá ligado? Já fica pra você pro partido, tá ligado? A pessoa fala, já dá pra compensar só concorrer, só. Uhum, com certeza. Só nem ganhar. Ele, em 85, o Ronald Reagan chamou ele pra fazer uma campanha anti-drogas e tudo mais. Foi aí que ele começou a se envolver mais profundamente com as coisas. E aí o Schwarzenegger, lá em 90, ele foi nomeado presidente do Conselho de Saúde Física e de Esportes pelo presidente George H.W. Bush, né, o Bush pai. O papai? Que o nomeou. E ele ficou no cargo até 93, onde carinhosamente o Bush o chamou de Conan, o republicano. Ah, que fácil! Olha o Mike, ó! Bora aí! Puta que paná! Porra, cara! Mano, dá uma pausa aí! Deixa eu olhar pra continuar mais dessa! Vamos continuar gravando amanhã! Quando o republicano! Você acha que o marketing era só aqui que rolava o marketing? Mas quando o republicano! Olha que republicano bom que nós temos! Um bárbaro selvagem que estupra tudo. Tipo, o nome dele em algumas línguas significa o ceifador de cabeças e fazedor de viúvas, tá ligado? Esse é o cara. É o republicano. Faz tudo isso pela República. Faz tudo isso pela. Nossa, mano do céu. Aí ele foi, depois que saiu disso, ele foi pra Califórnia e fez a mesma. Mesmo presidente lá de saúde e esportes, lá na Califórnia, onde ele pegou toda. Essa moral. Isso aí é mais ou menos como se fossem nossos ministros, assim, é, ou seria é, como se ou fosse é secretaria mais. Como se fosse a secretaria. Secretaria de Esportes, assim, do Estado. Exato. Não é o ministro, é uma secretaria. E aí em 2003 ele concorreu aí, governador da Califórnia, ganhou, depois se reelegeu, levou as duas, e aí ele falou: chega, vou voltar para os meus filmes. Porque eu não posso ser a terceira vez. Ah, tá, isso quer falar, né? Eu não posso ser pela terceira vez, ainda não mudaram a Constituição. Um não americano não pode concorrer à presidência. Então, infelizmente, eu não vou poder ser presidente ainda. Agora é que dá uma 12 uma metralhadora pra ele. Mas acho que isso aí também é meio lento em todos os países, né, cara? Pra você ser presidente, por exemplo, no Brasil também. No Brasil você precisa ser brasileiro, naturalizado, tá com todos os seus indígenas com obrigações. Mas o Schwarzenegger é naturalizado americano. Não, desculpa, você tem que ser brasileiro. Natural. Tem que ser brasileiro natural, não naturalizado, desculpa. Ter obrigações em dia, papapá, e ter no mínimo 35 anos. Uma coisa que eu achei curiosa também. Se não tem menos 35, você não pode comprar presidente. Acho que os Estados Unidos também tem limite de idade. Bem interessante. Ele só não é presidente porque ele perdeu os músculos, velho. Eu queria ver alguém segurar ele com aquele tamanho que ele tinha, cara. Ele fez um cono. Caraca, mano, exatamente. Mano, o W. Bush liga e fala assim, ó... Comigo aqui, Chuck. Tá um caboclo aqui, ó. Um homem aqui, ó. Tá causando problema. Você pode ver que dá um jeito nele? Exatamente. Bom, vamos para o que interessa. Vamos falar de Arnold nos cinemas. Nossa, só, hein? Agora, o Adriano até falou alguma coisa agora. Porra, que pariu, cara. E, bom, puxando já pra filmografia essa parte, então, eu assisti o primeiro, cara. Coragem! O primeiro, cara, assisti o Hércules em Nova York, foi, cara. Mano, só pelo nome, cara, eu já imagino. Eu não tinha essa informação de que ele tinha sido dublado no filme. Foi dublado. Porque ainda assim, tava ruim. Mas você assistiu dublado, não, eu assisti legendado. A dublagem em inglês dele dublado era ruim. Mas é porque eles quiseram pegar a ideia de que é o Hércules mesmo. É, então falando mal, né? Grego, né? Então, tipo, aí, dublado, é que não. No Olimpo eles falavam em inglês. Mas era normal, não sabia. E só ele, não, mas só ele falava daquele jeito truncado. Tá. Se você é normal, todo mundo fala normal, menos ele. Tá, tudo bem, gente. Então não tem mais desculpas. É ruim mesmo. É ruim mesmo. É que tá o dublador dele era ruim. Cara, ele instalou o dublador aí, cara. O dublador dele. Acabou com a torta. É o cara que fez o Bane, né? Foi o dublador. Caraca. Aí, tipo, é uma coisa básica ali. Se ele já não sabe falar hoje, porque isso tá aqui ruim pra caramba até imagina hoje. Na época. Imagine 70. Imagina. Nossa, a 70 a gente tinha que ainda que ele saber falar yes. Tinha que dublar ele não, e legendar cara. Embaixo ainda assim. É, ao mesmo tempo, cara. E nesse filme, tipo, aquela historinha básica, ele vai contra, desobedece Zeus, Zeus pra punir e manda ele pra terra. E ele vem salvar o quê que tá atacando os Estados Unidos? Não, ele vem salvar nada, não. Ele só tá com punição nos Estados Unidos. Ele tá passeando por lá, tipo, Príncipe em Nova York? É. E ele ainda tem a força, tudo. Ele tem uma das cenas mais legais do mundo. Porque eu vi o Arnold Schwarzenegger lutando contra um urso. Mas era um cara vestido de urso. Você tá me zoando, não aceito. Era um cara vestido de urso, fingindo que era um urso lutando com o Schwarzenegger. Foi Strong, né? Era um Chuck Norris. Tirava ele tirar a camisa. Foi tipo uma das coisas mais bizarras. Nem vai aquela só coisa. Só pra o Carlos trouxe na banda aqui, só pra ter uma comparação. O que foi pior, o cara vestido de urso ou a transformação em urso do Chuck Norris? O cara vestido de urso. Fácil. Puta que pariu, mano. Fácil. Porque além de vestido de urso, eles ainda põem um boneco vestido de urso. Morre porque o Hércules levanta ele e joga longe. Então, o urso se transforma. É um nível assim. E daí depois tem aquela ideia de Sansão, ele perde os poderes, mas... Daí no fim, Zeus fica com dó e devolve pra ele... Por aí vai, mas cara, é. Ele se apaixona por uma mortal, que é a mina do. A filha do professor de uma faculdade. Ele conhece, o cara começa a estudar ele, porque eu quero estudar mitologia. Nossa. Mas ele pega ela no final ou não? Ah, não pega e não pega. Esses filmes de ação de antigamente que o cara. Ele não pegava, né, cara? É, ele fica com ela, mas ele não beija. Ah, tá, tudo bem. Então tá claro. Na linha. É muito. É, um cara vestido de urso, tudo bem, agora um beijo. Vamos lá, né? Tem limites. Cara, e foi assim, deste ano passado, só porque maravilhoso, tipo, o Torches Negro, meu segundo ator favorito de ação. Aí. Depois disso ele vem fazendo algumas pontas, né? Algumas coisas. Inclusive, em 76, ele participa do Stay Hungry, que aqui no Brasil veio como O Guarda-Costas, mas não aquele filme da... Não, né? Não O Guarda-Costas. Não com o Kevin Costner, com o Jeff Bridges. E esse filme ganha o Golden Globe, né? Então ele levou aí meio que pelo filme também. Sim. Né? Como melhor estreia de filme cinematográfico, categoria masculina. Então todos os homens participaram, inclusive ele. Inclusive ele, que é homem, eu não vou falar que não. Né? Vamos ver quem tem culhões. Pelo amor de Deus. Aí em 77 veio o Pumping Iron, que aí ele já aponta aí pra vários lugares, inclusive tem a cena, que tem a cena dele fazendo orgia no Brasil, essas coisas legais pra caramba, né? Ele transa com macaco também? Que inclusive ele diz na biografia dele que ele participou de várias orgias. No Brasil? Não, inclusive no Brasil. E aí, minha gente, em 82 temos Conan, o Barbaro. Pra mim é o meu filme favorito. Aí vem um filme do John Milos e aí que ele explode, né, cara? Ele era gigantesco. Gigantesco, cara. O cara é Neandertal. Gigante, aquela cara de quadrada, né? Forte. Pra mim, acho que o único cara que parece mais Neandertal que ele é o Duff. Não, quem é mais Neandertal que ele é o Lupuma. Tem cara de Neandertal. Não, ele é quadrado. Só faltava o cara. É, mas ele é Neandertal. Tanto que na Guerra do Fogo ele é o único que não é maquiado. Ele não precisa ser maquiado, é sério. Não, tá falando daquele alemão também. O Dolph Lundgren. Isso, esse. Pra mim é o único. Pra mim ele acha mais Neandertal ainda. Ah, eu não acho. Porque eu acho o Arnold mais grande, mais quadrado, mais largo, mais musculosão. Olha lá, viu? Ele tem mais cara. Para! Achei um que tava na orgia de punhetas. Pra ele eu senti. Que loucura, né? Aquela época. Pensou mais. Mas, pô, cara, Conan. Puta que pariu. É isso, né? É um filme. Assim, apesar de não fazer muito jus ao quadrinhos. Sim, não, é mano, diferente, mas cara, ainda assim é um filmão. Bota esse filme com o de hoje em dia. Eu não consegui terminar de ver esse Conan novo com o rapaz do Khal Drogo lá. Do Khal Drogo de. De Conan. É bem de lápis no olho. E ele era um Conan de lápis no olho também. Por incrível que pareça. Nossa, cara, e aquele filme depois eu peguei e falei: não é possível, será que aquela época era ruim também? Só que eu era criança? Não tinha assistido de novo, eu assisti de novo o filme inteirinho. E fui lá e baixei o 2 e assisti o 2 também. Você assistiu, tipo, recentemente o Conan? Assisti os dois. E continua foda. Sobrevive, continua ótimo. 15 anos. Puta que pariu, cara. Eu não assisti de novo, cara. Eu assisti de novo ele, eu acho que faz uns, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. Não, eu assisti junto, bem na época do lançamento do Conan novo, que eu não sei se veio como Bárbaro também. Não, veio só Conan. Só Conan? Veio como Conan. Mas acho que foi 2 anos atrás, acho que foi. Acho que foi um ou 2 anos. É, então, o Conan é tão bom que eu estou esperando ansiosamente o Conan Rei. Puta que pariu. Ele mesmo confirmou. E esse sim vai ser baseado, que é considerado por muitos que são fãs de Conan, a melhor saga do Conan de quadrinhos, que é o Conan Rei, que é ele velhão. Uhum. Se aí ele tá velho, ele não aguenta mais ficar sem fazer nada, simplesmente como rei, e aí ele parte mesmo. É, porque o que eu lembro no Conan mesmo, do filme. No final, tá ele sentado no trono, então, cheio de moeda de ouro. E ele não tá com cara de bosta. Com aquela cara frustrada, né? Tipo, e aí? É isso que acontece agora, tá ligado? É isso que no quadrinho acontece do Conan Rei, que ele vai atrás de aventuras. E tanto que termina o quadrinho, ele volta, né? Depois de algumas aventuras. Mas só volta pra dizer que ele... Que ele vai embora de novo. Vocês nunca vão me ver novamente. Não me esperem. Escolha um, tipo, ele vai no meio um outro rei. Arruma o rei. Termina com ele indo embora mesmo. Ah, tá, porque no filme termina com ele sentado. Mas ele é responsável, né? O cara, ele passou por lá, fez tudo as putaria que tinha que fazer, voltou pra falar, galera, eu não vou ficar, arrumem outra pessoa, até a próxima. E chama um cara desse de bárbaro, cara. Mas é, né? É que o Conan... O Conan, você vê, ele foi treinado. É inteligente. É, ele é inteligente. Ele foi... É, a única coisa que foi... Recebia lei, escrever, falava as línguas. Que é que você falando diferente, né? Porque no Conan, no filme mesmo, ele é meio... Meio bobão, assim, né? No filme... Qual filme? Conan. Não, mostra ele estudando tudo. No começo mostra ele treinando. Não, Conan de Barbarian. Tô falando nesse Conan atual. Agora. Ah, sim, então. É, meio viajadão. O cara é Mais viajadão ainda. É, mas bobão, mas assim, só vai bater. Eu lembro dos caras mostrando treinar, tipo, de treinando, ensinando filosofia, os caras levam uma mulher pra ele, pra ele aprender a também a transar, e fica aquele monte de véio assistindo, né? É um negócio assim, tipo de, vamos educar o guerreiro por exatamente, frente, né? O cara vai saber diversas coisas. Exatamente isso, cara. Depois, em 84, incrivelmente, ele faz dois filmes. Não são dois filmes dele. A continuação do Conan, né, o Destroyer. Destruidor. E ele lança, aí pela mão do grande diretor James Cameron, ele lança The Terminator. Em 84 sai Terminator. Pô, muito foda. Sensacional. Os dois filmes foram no mesmo ano. No mesmo ano. Pô, dois puta filmes num ano só. É. Sim. O Conan 2 eu achei mais bem mais fraquinho. Ah, eu gostei. Eu não também. Me lembro do Conan 2. Eu não me lembro. Ele então, que ele vai na torre salvar a menina. A Sonja. Isso é bem, bem mais tranquilinho. Então ela assistiu. A filha da rainha, eu gostei. Gostei pra caramba. Agora, quanto. Terminator. Terminator, sensacional. Ele como vilão. Nesse, sim, né? Sim. É, como vilão. Verdade. Precisava de um cara grande pra ser vilão, meu. Um cara grande que não sabia falar, porque era um robô. É, né? Quase não tem fala falar. Quase não tem falas mesmo. Tanto que no 2 ele tem muito mais falas. No 2 ele é no 1. Tô tentando lembrar, nem como fala. Eu não consigo lembrar dele. Tem, tipo, cadê a Sarah Connor? É, tipo isso. Sarah Connor? Não. É. Pá! O cara para um homem, né? Sarah Connor? Não, não sei. Pá! É assim que eu faço. Pá! Tipo, eu não sei porque ele pergunta se ele vai matar. É que vai estar enganando ele. Ele mata. É a ideia. Se ele falando a verdade, ele vai matar também. O importante é matar. O resto é resto. Exatamente. Mas já no primeiro... Porque ele precisa saber onde, quando vai parar. Ele matou só... Achei. Porque na verdade ele foi matando pronto. Todas as Sarah Connors da lista telefônica. Da lista telefônica. Como se passa que eu não lembro onde é. Foi no primeiro filme já que ele já tirava já com a 12 com uma mão só? Já. Foi já. Ele roubou, ele pode. Ele nasceu com uma 12 num braço. Uma mão só. Eu lembro da arma dele no primeiro filme. Era uma pistola que ainda tinha uma mira laser ainda, cara, uma pistola prateada, tinha grande ainda. É, então eu tô lembrando, não lembrava dele de 12. Mas ele usa só uma arma, ele não troca de arma durante o filme? Eu achei que não, cara. Então eu não tô lembrando com a arma. Eu não lembro. Aí já é demais. Eu sei que, tipo, ele vai lá na lista telefônica, pega todas as Sarah Connors, aí vai, bate na porta. Porque a Sarah Connor, ela tava grávida ainda, não tava? Não, não, ela fica grávida no Telita, ela fica grávida do cara. O cara que vem. Isso. Que vem pra ajudar ela. Mas é muito foda. Daí ele vai um dia na casa da Sarah Connor verdadeira, nesses dias, só que ele mata a amiga dela. É, porque sim. Ela não tá. Ela tá com o. Esqueci o nome do pai do John Connor. Ah, não lembro também o nome do pai. É, pode crer. Pode crer. Muito bom também. Sangue frio, inclusive, do John Connor. Tipo, no futuro. Cara, as máquinas acabaram de mandar um Terminator pro passado pra matar minha mãe lá. Eu vou mandar você pro passado, salva minha mãe, come ela pra eu nascer. É, exato. Sangue frio, cara. Porra, Harry! Sangue frio. Cara, essa eu não tinha pensado. Ó. Porra, cara. Volta pro passado. Porque assim, salva minha mãe. Opção. Qual? Comer minha mãe. Comer minha mãe. E mantê-la viva até ela nascer. Isso é importante também. Exatamente. Exatamente. Caraca. Em 87 temos Predador. Maravilhoso. Isso também. Maravilhoso. Muito bom também. Sensacional. Cara, esse foi foda, cara. Predador, pra mim, cara, esse foi o filme pra mim de brucutu que teve, cara. Duff. Cara, esse foi aquele um, né, cara, que. O cara tá no meio mata, tá, né, velho? Cara, eu lembro, em 87 eu só tinha 2 anos. Ó, isso você lembra, hein? Entendeu? Então eu não consegui assistir, mas eu assisti um pouquinho depois. Eu lembro que eu assisti quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Pra assistir pela primeira vez. Eu assisti umas 3 vezes. 3, 4 vezes. É, passa na Globo quase sempre. Eu lembro que eu tinha 10 anos. Ele largou as outras. Eu assisti o Predador, né, cara? Cara, cresceu pelo meu peito. Cresceu em 2 anos. No peito, cara. Eu assisti aquilo lá. Eu tinha 10 anos. Eu aprendi a atirar. Cara. O Bass assistiu aquilo lá e começou a gostar de homens. Não. Quem foi orgia? Quem foi orgia? Foi depois de orgia. Era você. Cara, legal. Mas aquilo ali, cara, mano, é difícil você achar uma equipe de nego tão brucutu, mas tão tough, tipo, tirando os. O Desplendibles aí, que veio. Sim, que sim. A galera toda. Veio depois. Né? Mas, cara, você tinha uns negros, cara, tipo. Irmão, não tinha como, cara. Era um negro gigantesco, com umas armas enormes. Até o magrelinho lá era tough, cara. Porque tinha um magrelinho lá. Tinha um magrelinho, tanto que ele foi um dos primeiros a morrer, né, cara? Sim. Mas ainda assim. Cara, eu lembro. O Lord Schwarzenegger fazendo um papel de Dutch. Tipo, o holandês. Foi o primeiro filme com a melhor interpretação de Schwarzenegger, cara. Sim, cara. Todos foi que... Líder da equipe da galera que era chamada pra resolver quando o Quarteto Fantástico não conseguia. Tá, negócio assim, de fazer. Exatamente. Os caras chegaram com umas... Eu lembro uma cena quando faz o... O primeiro magrelinho morre lá, né? Eles estão guardando o corpo porque eles descobriram que o bicho vem pegar o corpo de volta, né? Tá. Que aí eu não lembro agora o nome do, daquele ator negro, né? Que faz filme pra caramba também. Ele faz de ação, né? O personagem dele era Sam, se não me engano. É, eu lembro que eram tudo nomes assim. Sam, Dutch, Kurt. Mas, sabe, tipo, eram tudo nomes curtos. Não tem problema pra decorar. Não, e é mais fácil de complicação, pra ser mais rápido. Eu lembro dali. Sebastião. Esse carinha aí, ele tava meio. Esse negão tava meio maluco, assim, por causa do. Da paranoia do cara aparecendo, assim, e tava todo mundo em volta do corpo. Assim, de repente, ele vê o predador naquela. Aquela zoada assim, né? Por causa que ele tá invisível, né? Na camuflagem. Ele vê assim. Eu vi alguma coisa ali! E virou, começou a atirar. Gira, uma cara, uma minigun. Os malucos começam a virar, cara, atirar. Você nem pensa. Ninguém pensa. Os caras pararam fora. Todas as balas. Cara, todas. Meu, tá sendo incrível. O setor fica... da floresta morreu. Que morreu, cara. Morreu, senhor. Os caras abriram uma clareira no meio de uma floresta tropical, cara. Isso que os quilos aumentaram o dano. E é mó legal o filme, isso daí fica um silêncio mórbido, só fica. Tá da minigun, tá vendo as balas tá, e o cara tá, quer dizer, o cara tá com o dedo no gatilho ainda. O cara não sentou. Abre uma área assim de uns 30 metros de diâmetro, tá ligado? Tipo, no meio da floresta. Cara, pousou um helicóptero lá. Falei, mano, os caras cortaram as armas nas duas balas. Eles prepararam a área de saída. Distração. Puta que pariu. É isso. Cara. Porra, pra mim, desse filme era essa cena. Então, três cenas. Essa cena, a cena do índio. Acho que é do Kurt. Da ponte. Sim. Que os caras falam que ele tá com. Ah, você tá. Eu falo que ele tá com calafrio, eu falo que é impossível, você não sente medo. Não, estou com medo. Os caras, puta que pariu, fudeu. Agora vamos embora. O índio me arranca todas as armas, arranca tudo, pega o facão, corta o peito e fala pro bicho ver. E morre miseravelmente. Com certeza. Mas teve culhões. Teve culhões, cara. Índio de culhão, assim. Tava ali. A gente tem também o Comando para Matar, do John Matrix. Puta! Comando para matar, cara. Ali é ali, aquela. Cara, é foda, cara. A proteção, né, velho? Ali ele começa já a proteger a filha. Muito cara, legal, muito legal. Aquele ali, você vai pra também, cara. Aquele ali é aqueles onde. Levar brucutu. Tronco no ombro, cara. Oi? É, levar tronco no ombro. Levar tronco no ombro, cara. Brucutuzão. Comando para matar é aquele matou o Fred Mercury, enfim, né? Comando para matar? Ah, é, o cara é igualzinho o Fred Mercury. Com o bigodinho e tá de, com aquelas redinhas, camisa de redinha, cara. O maior Fred Mercury, é verdade. Ele antes daí que ele vivia com a filha dele numa cabana, né? É. Tipo, isolada. Não, não era uma cabana, era uma casa. Era uma cabana isolada onde guardava. Que era onde guardava as armas. Que ele tinha coleçãozona dele, isso gigante. Não pode pôr num quarto. Não, que a filha pode descobrir. Daí eu lembro da cena de aparição do Schwarzenegger, ele tendo acabado de cortar uma árvore, pegando o tronco do bagulho. É, mano, mas tinha acho que uns 35 centímetros de diâmetro, tipo, o tronco da árvore. O maluco colocando no ombro e carregando, sabe, tipo, igual você carrega tipo, uma vassoura, assim. Tipo, assim, você vê vassoura no ombro pra carregar? Não, cara, mas o Schwarzenegger tá. Esse é um negócio mais ou menos assim. Era uma vassoura dele, filho. É, ele usava pra varrer a casa, assim, árvore, né? Tipo, assim, Em 88 a gente tem o Irmão Gêmeos, a comédia. Ah, cara, eu ele tô, já partindo pra essa esse lado. Dele, ele adora fazer. Ele adorava fazer, ele já partindo pra esse lado. Então, eu acho ele muito bom ele fazendo. Ele fazendo séries de filmes de comédia, né? É, ele fez alguns. Ele intercalou muito bem. Intercalou muito bem, porque o Twins, né? O Irmão Gêmeos só veio em 88. Tinha feito aí a parte de ação dele pra caramba. Certo. Aí ele foi pra comédia. Que é muito engraçado, muito porque o Danny DeVito bate no joelho dele, cara. Não, o Danny DeVito bate no meu joelho. Tá amarrando o cadarço do cara. É muito já. Bom, velho. Falar que era um gêmeo. Somos gêmeos, pô. E ele todo bobão, carinhoso, gostava do irmão, sacana, não sei o que lá. Defendia. O cara pegou toda a parte, tipo, boa, e o Danny DeVito ficou toda a parte, tipo... Meio ruim, assim. Malandrão, né? Malandrão. Sacana. E agora vai. Gordinho, feio pra caralho. É, agora eles dizem que estão gravando Trigêmeos. E o outro irmão é o. Ed Murphy. Nossa, pelo amor de Deus, cara, por favor, diga que isso não era pra frente. Vai sim, muito foda. Ed Murphy, Schwarzenegger e o Danny DeVito usando o filme. É sensacional isso, cara. Pelo amor de Deus. No cinema, com certeza. I'll I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I might be back. She'll be back. I'm back. I'm back. I'll be back. Aí o Schwarzenegger de novo, com dois filmes no mesmo ano. Ele começa a fazer isso bastante depois disso. Em 90 ele vem com Total Recall. Cara, puta filme. Cara, muito bom. Na época, graficamente falando também, né? Sim. Sensacional. A parte de efeitos especiais. É um excelente filme, cara. Genial. A parte da máscara abrindo. Abrindo. A mulher de três peitos. Fazendo. Isso eu lembro. Isso eu lembro. A mulher de três peitos eu lembro. Fazer Marte. Marte, né, foi pra Marte, cara. A ideia é muito. O filme é muito bom, cara. Baseado num livro, não é? Pra mim, ainda assim, ele tava inteiro na viagem que os caras tinham pagado pra ele. Pode ser. É que tá o livro, o livro é exatamente pra isso e eles largam pra. É, eles largam pra ficar mesmo. Pra mim, quando eu assisti, acho que umas três vezes esse filme, quando eu assisti, pra mim, eu me convenci, falei assim, não. Faz tudo parte da programação lá que os caras tinham colocado, que ele queria uma lembrança. Pra mim não, porque o Basso tá sempre errado. nesse... Aonde? Me aponta quais foram os seus. A gente tem tempo de gravar aqui, Zodíaco, que você vai ver, eu só te corrijo o podcast inteiro, né? Então nem... Essa memória só pra filmes não funciona. Desculpa, talvez o Zodíaco não é filme, então... No Total Recall novo, tanto que a galera reclama exatamente por causa disso, porque no novo é explícito que okay. Ele está na viagem. Não é implícito. É explícito que ele está na viagem? Uhum. Entendeu? Na regravação. A galera reclamou por causa disso, que tirou a essência do livro, saca? E dá uma mudada bem legal, assim. Muda o cenário, não vai pra Marte. Muda todo, não vai pra Marte. É bem diferente. Bem diferente. É quase outro filme. E nesse mesmo ano nós temos... Um Tia no Jardim da Infância. Ah, é muito bom. Filmaço. Muito bom, cara. Muito foda, cara. O Kindergarten Cop. É bonito, né? É muito legal esse filme, cara. Legal, muito cara. Legal, mano. É muito bom. Tem umas cenas muito boas, cenas muito engraçadas de homens têm pênis e meninas têm vagina. Nossa, muito foda, velho. Muito foda, e todo mundo começa a gostar dele. É muito bom, muito bom. Mas tem um treinamento militar. Militar para as crianças. Militar para as criancinhas, cara. Melhor ele vestido de fazendeiro, tá ligado? É. Tocando uma viola, tá ligado? Tipo, ficou olhando aquilo ali. Falei, mano, é aquele cara que há 2 anos atrás, tá ligado? Tipo, me enfrentou. Tava saindo na faca com o predador, sujo de lama? Sujo de lama, cara. Exatamente, sério? Fazendo isso daí de criancinhas, né, cara? É, cara, achei muito engraçado. Eu acho muito engraçado isso, cara, que ele tem o Arthur Schwarzenegger. Tem uma certa. A gente pode colocar isso aqui na mesa porque é real. Tem uma certa competição assim entre o Schwarzenegger e o Sly. Sim, mas, e sempre foi entre eles mesmo, que eles sempre foram amigos, desde que eles se conheceram, uhum. Tanto que eles eram donos do Hard Rock Café, juntos, etc. Eles sempre tiveram essa rixa, eles acabaram se conhecendo exatamente por causa dessa rixa, uhum. E depois eles ficaram amigos e levaram a rixa pra frente. É, faz pra jogar. Entendeu? De marketing. É, não, esses dois maiores atores de ação, né, cara? É. Só época. Que o Stallone tentou ir pra um filme de comédia que não deu certo. Ah, pelo amor de Deus, né? Nossa, ele cuidado se o homem atira. É horrível, nossa, ele é de dar bola. Ele é um ator bem pior que o Schwarzenegger. Ah, tá, mas vai falar isso pro pessoal da academia. Porque o Stallone concorreu a um Oscar, meu amigo. Por interpretar um cara que não conseguia falar. Ah, não, peraí. Foi depois que a galera falou, wait. Fudeu. Ainda bem que a gente deu pro De Niro. Caraca, quase. Quase. Cara, deu pro De Niro fazendo Poderoso Chefão. Ainda bem que a gente não deu pro Sly. Nossa. Pera um pouquinho. Não. Porque no, papá, a gente pô, imagina o arrependimento dos caras depois, velho. Que nossa. O Sylvester Stallone concorreu com o Rock contra o De Niro fazendo Poderoso Chefão. Fazendo dois. Tá. O Poderoso Chefão, tipo... Mano, ou o Poderoso Chefão... É, o dois, o foda-laço. Mano, se o Rock tivesse ganho, eu estaria fazendo a bomba caseira. Eu também, cara. Eu estaria fazendo a bomba caseira. Gosto de Rock, acho legal, mas é, não dá. Acho que o Rock concorreu, foi merecido. É, foi merecido. Mas, mano, legal, se o Poderoso Chefão... Mas se fosse o Poderoso Chefão 3... Aí sim, ainda assim eu acho que eu prefiro fazer o primeiro. O 2, o Poderoso Chefão 2 foi pra mim. Foi pra vários, pra vários é o melhor. Eu gosto mais do primeiro. Eu gosto do primeiro. Mas é exatamente isso, por causa que foi a mesma. A galera achou que ele estava interpretando um cara que tinha problemas na fala e etc. Ele tinha um deficiente mental, não era um negócio assim? Não, deficiente mental, porque ele tinha a fala dele tinha sido afetada por causa do box, etc, entendeu? Então, pra, pô, o Sly fazendo isso é perfeito, cara. É perfeito. Ele, caraca, que atenção, nossa. E no Rock 1 tem bastante drama, né? Ele vai bem e tal. Então você vai falar, cara, foda, né? Sim, tem os caras fazendo, né? Rock, toda a boca torta, tudo aquele negócio. Esse cara não era que não, biografia. Ele era assim. Vocês não acharam que era biografia? Aí os caras falaram, caraca, ferrou. Ele teve paralisia mesmo, ele tem a boca caída. Cacete. Nossa, que merda. Aí nós temos de novo o trabalho dele com James Cameron, que em 91 sai, pra mim, o maior filme de ação de todos os tempos, Terminator 2, Judgment Day. Gosto muito. Sensacional. Não, pra mim o maior é Duro de Matar. O maior filme de ação de todos os tempos, cara. Tem tudo que precisa, tem tanta quantidade de tiro, tem enredo em cima disso, tem parte de parada. Tem um puto um plot twist. Tem um plot twist, tem começo, meio e fim. Efeitos especiais. Como pãozinho agora, cara. Sensacional. Efeitos especiais, atuações ótimas. Efeitos especiais inacreditáveis. Tem mil derretendo. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Nossa. Filmaço. Não, o próprio ele cortando o braço, tirando a pele, tendo a mão robótica. Ótimo, trilha sonora incrível. Lembrando que a gente tá falando de 1992. Um. 1991. Cara, velho. Não tinha tido Matrix ainda. Demais isso. É, Matrix foi em 99 que foi começando. É, 99. Foi a era dos... A era dos efeitos especiais. E ele concorre no MTV Movie Awards. Como, ele ganha como melhor performance masculina, cara, por ter mais uma vez. Como eu disse antes, ninguém interpreta o robô melhor que ele. Também, cara, o maluco tava de óculos escuros, jaqueta, numa moto, atirando uma dose de uma mão só. Aí tem o Hasta La Vista Baby. Tem várias, cara. Daí. Tem várias. Várias coisas que veio daí. Filmão. Pra mim é filmão. Não tem nem comentar, acho que todo mundo do mundo. Se alguém não assistiu, para de ouvir esse cast. Vai assistir. Assista, depois volta aqui pra saber quem era. Assiste, se mata, depois... Volta aqui, nasce, volta aqui. Eu vi aqui que era. Dá respawn em algum canto aí e volta. Aí o Schwarzenegger ele passa por alguns filmes que são bons para alguns e ruins para outros. Normal. Né? Que inclusive. Que é o que dá bastante. A crítica não gostou, mas a galera que é fã de Schwarzenegger de ação, principalmente, em 94, sai True Lies. Eu adorei, cara. Achei muito foda. A crítica já não gostou, basta estar aqui com o cara de crítico. Não, cara, o True Lies tinha algumas cenas, cara, que eu achava muito assim. Tinha umas cenas que você achava muito foda, tá ligado? Mas você sabia que era muito impossível. Ah, mas é que ele tava fazendo uma sátira dos filmes de espião. De espião. É pegar 007 e falar, vamos usar 007. Exato. Cara, a cena do. Eu lembro muito claro uma cena do True Lies, que era dele quando ele tá sendo interrogado, dando soro pra ele ficou só com a mulher lá. Aí ela começa a perguntar todas as coisas pra ele, ele começa a confessar tudo, né? Aquelas coisas bem mesmo de sátiro espião, né? Que o cara é vendedor de respirador de pó, tá ligado? Tipo, é espião, né? Umas coisas assim, né? Que daí o cara vira e quando chega depois o cara lá pra ele pra terminar o serviço, né? Fala assim, bem, agora nós vamos te matar. Fala assim, não, na verdade, eu vou pegar esse bisturi seu, eu vou enfiar em você, vou te usar como escudo humano, e aquele cara vai atirar em mim. E eu vou pegar e depois com misturar e vou matar aquele cara. O maluco fala, mano, como é que você planeja fazer tudo isso? Aí dá só ele levantando as mãos assim, eu quebrei as algemas. Mano, quebrei as algemas, quebrei, caralho! Não, rompi, não é que ela abria, não! Quebrei as algemas. Quebrei, e faz exatamente aquilo que ele falou. Você olha pro Schwarzenegger e fala, beleza. É terrível. Você dá um misturo na mão dele já, cara. Tá, cara, bem, e tá a cena também, cara, mano, da metralhadora que a mulher dele deixa cair e vai caindo no... Girando disparado. Girando e vai caindo nos degraus da escada e acerta todos os bandidos, menos o Schwarzenegger. É quando ele pega o avião e faz o... Atira com a metralhadora do avião. Isso ainda é mais tranquilo. Foda é depois em cima do avião. Em cima. Ele carrega a mulher. E era aquelas coisas bem de filme de espionagem mesmo, né? Ele tá passando segredos de um míssil nuclear que os caras tinham conseguido, tá ligado? Tipo, mano, é muito, muito guerra fria isso aí. Muito bom, cara. A sequência é exatamente essa, porque ele vem com o último grande herói. Também gostei bastante. Não gostou, achou bem fraquinho. Que é o do cinema, né? Assim, nossa, adorei, achei bem da hora que o filme. Assim como o Júnior, a crítica caiu matando. Não, só que, inclusive, com o Júnior. Acho que foi o único de comédia dele que não foi legal. Cara, eu gostei desse. Júnior, aí o Júnior, por exemplo, foi nomeado como melhor performance por um ator em filme cinematográfico de comédia ou musical no Golden Globes. Então, nossa, olha Lobos só, aí de indicação do Júnior. Mas a galera não gostou. Ele vem depois disso, ele vem com um herói de brinquedo. Esse eu já achei um pouquinho mais fraco. Acha bem, bem fraquinho. É fraco, mas é legalzinho, normal. Eu assisti de boa. Tá passando a segunda tarde. Ele derrubou uma rena com soco. É. E depois a rena ficou com ele bebendo cerveja. Exato. Se o Arnold Schwarzenegger te desse um soco e te chamasse pra tomar uma cerveja, você ia falar que não? Mano, eu não, porque eu estaria desmaiado nessa conversa. Eu não ia poder responder nada. Aí ele vem com queima de arquivo. Esse eu gostei. Queima de arquivo. A crítica aí começou, falou que ele tava se acertando. Tá. Né? Cara, queima de arquivo. Apesar de eu acho que gostar muito mais dos outros filmes, queima de arquivo acho que foi um dos filmes que eu achei a melhor atuação dele mesmo. Você vê ele atuando mesmo, sabe? Você vê ele com vários diálogos, com várias assim cenas. Como outro filme que faz parte da sequência que a gente vai chegar lá. Que ele atua pra caramba, que é no Sexto Dia e no Efeito Colateral. Qual que é o Sexto Dia? Sexto Dia é o que ele é copiado. Nossa, é muito bom. Muito bom, é de pra caramba. Sexto Dia que ele já é clonado. É o fim dos tempos. Deve estar pensando no fim dos tempos. Que a crítica mata extremamente. E eu adorei. Nossa, seis fim dos tempos. Deu 4. Nossa. E eu adorei. Cara, eu achei médio, cara. Também falar pra você que eu não gostei muito não, cara. Fim dos tempos, cara. Eu gostei dos dois, eu adorei os dois pra caramba. Sexto Dia eu gostei muito da ideia. Sexto Dia eu gostei, gostei. É, hoje já é uma coisa que é muito datado, né? Essa coisa de clone, papapá. É, mas na época não era tanto. Eu tô falando, era legalzinho. Naquela época, cara, ficou legal. Tava todo lance, negócio de clone. Realmente onde ele atua, né? Sim, ele atua. Eu acho que eu gostei. E no meio disso tudo temos Batman e Robin. Quero fazer um puta que pariu. Aí sim, talvez tenha sido a pior atuação da vida dele. Alberto. Eu acho que ele tá junto com o Ben Affleck no Demolidor. Nossa, Deus tipo, livre, né, velho? Dois atores que fizeram filme de super-heróis e falaram, por favor, por que que nunca mais um departamento que vai dar merda chega e falou pra mim, não faça isso. Isso porque, tipo, você pega o Mr. Freeze, ele é um cientista, não sei o que. Se olha pro Schwarzenegger, você não vê um cientista maligno. Não é nem maligno, ele acaba virando, né, depois. Mas mesmo assim, não. Não. É confusão da ABS, eu confundia também o fim dos dias com o sexto com dia. É por causa do dia, né? Por causa disso, cara. Põe o Schwarzenegger pra fazer o bem. Aí, antes, podia ser. Eles até podia ser, cara. Tio da mãe. Antes. Tio da mãe, certinho. Porque no fim dos dias ele já tinha enfrentado ET, tinha enfrentado russos, tinha enfrentado os alemães. Ele foi enfrentar o demônio. Aí ele foi enfrentar o demônio, cara. Cara, eu achei muito bom que filme. Que particularmente, eu acho mais difícil acho que enfrentar os... Jericho Kane, acho que é a primeira vez que ele sacrifica no fim, né? Sim. Então ele nunca tinha morrido no não. filme? Tinha. Você tá ruim mesmo, hein, cara? Terminator 2 no final, você já é verdade. Né? Mas ele não roubou, ele não morre, ele volta depois. Tá aí o 3, ele tá lá. Ele morre, pô. Todo carinho todo carinho que ele tinha já se perdeu, cara. O do 3 já volta igualzinho. Não, porque do 3 ele é todo comandado pela mulher, não por ele. Não, mas daí foi o Connor que fez no futuro, né? E o 3? Não, não. No 3, quando ele volta, ele fala que ele é outra unidade. Tanto que o Connor vira pra mim: nossa, nave está bem, é a tua mulher. E fala assim: meu, era outra unidade. Puta, vou ter que tirar tudo de novo. É outra coisa, cara. É outra unidade, cara. E aí tem um filme que eu adoro em 2002, que é Efeito Colateral. Eu acho bom pra caralho. Colateral. Não, Efeito Colateral. Colateral é o filme do Tom Cruise. Ah, tá, desculpa. Daí seria ruim. Desculpa. Efeito Colateral, que ele faz lá o que ele era... Bombeiro. Seu bombeiro. Né, matam bombeiro. Que novamente vai fazer vingança, cara. Mataram fazer vingança. Mataram a família dele. Não, mataram a mulher dele. Mataram a mulher dele e o filhinho dele, que estava doente ainda. Que e é aí que você vê uma tortura do cara enfiando uma cobra na garganta do outro. É. Puta que pariu. Esse filme é muito legal. É o Lobo. É o Lobo, né? É o Lobo, o nome do vilão. Que é muito legal porque quando ele volta tem um plot twist muito foda. Que a mulher do que ele salva lá, você vai jogar uma coitadinha. Que a professorinha tava tudo, da tava vila. Tudo com o filho da puta. Ah, desgraça. Que pega no símbolo, né? Que eles, no sinal que eles fazem bater. Eles fazem bater. Mãos, né? Exatamente, cara. Que ele mostra ela fazendo pro filho dela. É. Muito legal. Mora. Porque o filho dela daí... O filho dela você descobre que é o único que não queria putar inteiro, né? Sim. E só de garganta. Uma criancinha, sim. Né? Sim. E tem uma das mortes também, né? Mais tough, assim, que o Schwarzenegger fez, né? O vilão no final lá, quando ele tá pra digitar o número da bomba, ele pega um machado quebrado, de bombeiro, cabo quebrado, de bombeiro, e arremessa o maluco enterra no peito dele, tá ligado? Eu olhei e falei, não, irmão, eu assistindo Chicago Fire, que eu vejo aqueles machados, tá ligado? Pesados pra cacete. Pra cacete, os caras quebram, mano, os caras arrebentam a porta com aquilo ali, não é brinquedo aquilo ali, o maluco arremessou e enterrou no peito. Os caras arrebentam a porta com 12, ele atira com uma mão só, jogar baixada, terça-feira. Fazia parte do treinamento dele de Mr. Olympia. Exatamente, ele arremessava machados no Mr. Olympia. Ele ia me chamar. Ele derrubava a árvore. É. Isso aí, ele tava mais velho. Na Áustria ele tava com ursos? Deve ter. Se não tiver, ele tinha uns nazistas também. É, ué. Se não tinha, ele ia buscar um urso polar, porque é mais perigoso, levava pra lá só pra matar. Só pra matar lá. Ele tinha que matar lá. É, porque era o treinamento dele pra depois matar russos, né, cara? Pra depois ganhar o Mr. Olympia. Em 2003 ele volta pro papel tão conhecido dele de T-800, só que aí ele vira T-850. Mas cagou. No Terminator 3, o Rise of the Machines. Ah, eu não achei tão ruim. Também não, não achei tão ruim, mas não é. Eu achei o Conan cagado, esse Terminator cagado, o inimigo, a Terminator fêmea cagado, cagou tudo. Cara, eu achei o Conan nesse filme, achei um molequinho lá, quando tava no 2, né? Eu achei o molequinho mais tough do que... Tem mais, porque eu não entendi como aquele Connor virou esse, cara. É, cara, eu falei, mano, o que aconteceu? Você perdeu o nível, cara. Eu entendo como o Connor do 2 vira o Connor do Salvation, cara, mas o Connor do 3 eu não consigo... Ah, ele acha que impediu tudo, tá de boa, falou, mano, agora eu vou beber, cara, drogar... Cara, eu não sei se ele acha que impediu tudo, porque ele continuou vivendo fora do radar, né? Totalmente. Ainda assim, ele era procurado, ele e a mãe dele são irmãos de putaria, blá blá. Você se mantém fora do radar. É, tá. pode ser. Mas não sei, cara, mas ele tava bem. Foi bem ruim, foi ruim. Não, foi. Perto dos outros foi bem ruim, mas como filme eu achei normal. E que também ficou foda, né, cara, porque ele tinha enfrentado um cara que era líquido, não morria nunca. Né? Sim. Aí ficou difícil, né, pra depois fazer um negócio que seja muito mais tipo foda. De inimigo. É. O T-1000 mesmo é muito mais foda que ela, velho. Sim. Na minha opinião também. Muito mais foda. E, no 3 é uma coisa que eu me achei errado. Falei assim, não, criaram ela pra matar os exterminadores. Eu falei, mano, o T-1000 já não era também uma máquina que era pra matar, tipo, os Exterminators, que eram os T-800, tá ligado? Tipo, fizeram T-2000, tá ligado? Tipo, matar todos, né? Vai fazendo Exterminador pra matar os antigos. Pra matar os antigos, né, cara? A galera tá obsoleta, vai. Vamos criar um novo pra matar todo mundo. atualização do sistema. Upgrade elimina o resto, né? Não tem máquina velha no nosso sistema. Sem mais XP, agora... Aí em 2003 mesmo a gente tem um anúncio, né, porque ele vai, em 2003 que ele começou a campanha eleitoral, foi bem onde saiu o Terminator, a gente tem um anúncio de que ele abandonaria os cinemas, né, uma tristeza. E ele foi eleito governador quando? Foi em 2003? Em 2004. É, em 2003, no final de 2003, para o mandato de 2004. Nossa, ele gravou filme até quando? Até 2003. 2003, nossa. É, 3. Achava que a campanha começava... Saiu em 3. Achava que a campanha de governador saía bem antes. Tava falando. Não, saiu pra governador no mesmo ano que ele acabou fazendo a eleição. Que lançou... É que, na verdade, ele pode ter ganho a eleição em 2003 e assumir em 2004. Não, isso foi o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu, tava falando. Mas se ele lançar em 2003... Eu achava que a campanha de governador, tipo de coisa nos Estados Unidos, começava... É, ele deve ter ficado quase todo 2003 fazendo campanha. Provavelmente. Porque eu lembro que quando o filme saiu, a gente já falava dele como governador do futuro. Ele foi conhecido lá na Califórnia. Né, e aí ele faz só uma participação em 2004 no A Volta ao Mundo em 80 Dias. Uma participação legal. Muito legal. Filme daorinha pra galera. É o Príncipe Rap. Ele faz. Ali aquele filme também é uma reunião incrível de amigos do Jack Chan. É. Todo mundo já trabalhou com ele, aparece, ou que ele já conversa. Em 2005, ele faz uma participaçãozinha como ele mesmo, num filme chamado The Kid and I. Simplesmente uma participaçãozinha. Dá pra dar um alô? Em 2009, o rosto dele foi digitalizado pro Slavation, né? Sim. O Terminator 4, mas não tem atuação nenhuma, então não tem participação nenhuma dele de verdade. E aí ele só volta a aparecer no The Expendable. 2010. E ele também não foi atuando, também uma participaçãozinha, que era o último ano dele de... Eu assisti ontem uma entrevista dele, que ele tá falando do novo filme, que ele vai lançar agora. Não, no filme que ele vai lançar agora esse mês. Ah, tá. Esse mês não, esse ano. É esse, eu não lembro. Aí ele fala que ele não tinha pretensão nenhuma de voltar a atuar, até que o Stallone chamou ele pra fazer o Mercenários. Ele falou que, meu, ali eu resolvi voltar, eu agradeço ele todo dia, assim, quando a gente conversa, eu agradeço ele muito por ter feito, porque eu não queria, ele me convenceu a fazer. E daí eu voltei a pegar gosto, voltei a querer fazer, eu vi que porque ele achava que como fala, tipo, não era mais época pra esse tipo de filme. Não, tanto que não saía mais. Então ele não saberia fazer outro tipo de filme, não é o tipo de coisa que ele faz. Então, ele viu que funciona, deu muito certo, foi sucesso de bilheteria pra caramba, e ele resolveu, terminando, voltar. Ah, o The Expendables ainda ficou engraçado, né? O Pink como mercenário. Ficou bom, né? Ficou bom. Porque tipo, seria Os Dispensáveis, né? É. E pra mim, daí o título fica muito engraçado, porque toda essa galera que tá fazendo são realmente os brucutus que foram dispensados. Tirando Stuntman, né? Tirando Stuntman, que ainda faz filme até hoje, bastante. É. Tirando ele, né? Tipo, era todo. Até o próprio Jet Li já fazia tempo que não saía filme dele. Acho que o último tinha sido 2004, 2005, acho que Mestre das Armas. Tá ligado? Eu não sei, que eu não gosto muito dele, mas já fazia tempo. Não, saiu um outro que ele fez com o Jack. Finalmente isso era Reino Perdido, Reino Proibido. Reino Proibido. Ah, é verdade, tinha feito um. Ele foi o Mestre das Armas, você ia gostar, porque não tem aquela coisa de aqueles monte de corda dele voando, papapá, que é o que você não tem. Tem nada, é ótimo filme, por sinal. O filme é muito legal. E daí, cara, eu não. Mercenários, velho, a gente até fez um cast mais antigo, mas. É porque no 2 é que ele vem com a atuação. No 2 ele vem com tudo. No 2 ele realmente atua. No 1 ele só dá um oi, pá, aparece ali no 2. Só brincadeira. É, só faz só pra romper dos selos do Apocalipse, né? Que reúne no mesmo filme Bruce Willis. Exatamente. Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger na mesma cena. Mesma cena, mais que no mesmo filme. É, aí você tipo quebra os três atores favoritos de ação de todo mundo. De toda a cidade, de todos os países. Com certeza. Esse molecado hoje em dia não conhece tanto, não curte tanto. Mano, esse molecado de hoje em dia, cara, tem jogo que tem save em qualquer momento, cara. Não tem como fazer as coisas. O lance que ficaria legal, acho que isso aconteceu no Expendables 1, que quando o Stallone encontra o Bruce Willis e aparece o Schwarzenegger, e tem um lance tipo que o Schwarzenegger tá trabalhando também de mercenário, ele tem a equipe dele. Uhum. Ia ser legal se mostrasse a equipe dele e fosse a galera do Predador, cara. Isso sim, ia ser épico, hein, velho? Se mostrar a equipe do Schwarzenegger em ação e ser toda aquela galera. A gente conversou disso antes de sair o 2, né? Quando falou que ia vir. Uhum. A gente tava com esse desejo, né? Porque quando eu soube que ele ia atuar, né, a gente tava até achando, né? Que ia ser a equipe do Schwarzenegger contra a equipe do Sylvester Stallone. Que as duas vão estar disputando pra fazer o mesmo objetivo, né? Tipo, com o mesmo contrato. E aí, quando a gente tava pensando, eu falei, mano, se me aparece os caras de novo, cara, que trabalha com o Predador, nossa, ia ser muito foda. Aí. Mano, aí é da boca, cara. Aí é da boca. Isso, mano. Se olhava assim. Demais, cara. Quem decidia quem o Bruce Willis ficasse do lado. Aí quebrava aí, a balança. Aí quebrava a balança. Não, e o Chuck Norris, velho? Não, o Chuck Norris não conta, ele só aparece da Chuck Norris. Não, não, não, pra que lado que ele ia atirar, que ele aparece, pra que lado que ele ia atirar? Ele mata um de cada e fala, fiz minha parte. Ele mata o Stallone, o Schwarzenegger e vai embora. É isso. Esse ano, 2013, né, o Stallone voltou com o Schwarzenegger voltou com tudo. Teve 2012 também, o... O quê? Last Stand. Não, cara, foi agora, 2013. Foi de 2013? Eu achei que a gente tinha assistido 2013 porque demorou pra vir pra cá. Não, não. 2013 tem The Last Stand, que a gente já fez um cast gigante, quem quiser aí vai estar o link, então a gente não precisa falar tudo que a gente achou, tá aí, mas ele voltou com tudo, e o planejamento dele daqui pra frente me agrada muito, porque tem um filme sozinho de jogo que vai chamar Ten, que ainda não saiu muitas coisas, tem o The Tombo, que é o que ele vai fazer com o Stallone, mas é só os dois, que eles são dois... São dois presidiários, né? Que pegaram pena de morte, então eles são velhos na cadeia. Estão planejando escapar agora. Pena de morte ou prisão perpétua? Prisão perpétua. Eu acho que até pegar pena de morte tá esperando. Pena de morte também? Demora tudo assim? Assim. Dependendo do negócio, demora. E aí ele tem mais um filme já que tem nome, que é o de... O Soldado Desconhecido, né? The Unknown Soldier. Unknown Soldier. Tá. Que é pra 2014. Aí em 2014 já temos Terminator 5, onde ele fará o T-1000, o T-800. T-800 tá velho. Nossa, velho. Não, tipo, vai. Cara, não evolui. Ele foi 850. É que ele é 800, né, cara? Se eu aparecer ele com outro, ia ficar bem estranho. Mas, é que cara, não vai ter fim, ó. 6. Ele já tinha prometido há muito tempo. São 6, Há muito tempo. São duas trilogias. Mesmo. A ideia era... Conor jovem, Conor adulto. Três no nosso mundo, tipo... Pré-guerra, né? Pós-guerra. E três pós-guerra. Pós-guerra não, na guerra. É, lá no futuro mesmo. É pré-apocalipse, pós-guerra. Já era assim. Acho muito legal. E o que a gente falou, né? Que é o do Conan Rey, que vai chamar The Legend of Conan. Sim, ah, mano. Cara. 2014 ah, também. Cara, é um filme. Cara, nós temos três filmes de 2013 e esse de 2014, cara, lançados por ele. E o próximo X-Men. E eu quero mais os dois de 2014, porque os dois. O X-Men deu três. Que ele já assinou, inclusive tem o Jack também já assinou. A galera aí tá assinando aí. Quem sobreviver até lá, vai fazer. Quem sobreviver. Se alguém. É, porque há um risco forte que tá ficando feio. Tá ficando feio. Se ninguém tiver numa maca com um respirador, vai tá lá. Vai tá lá. Se tiver chegando de andador, apoiada machine gun andador. Se tiver numa maca com um respirador, ele vai aparecer como se os caras estivessem indo lá, pô. Tá tudo bem aí, ele vai morrer, né? Não sei o que tem. Os caras estão lá pra homenagear o maluco. Certeza, velho. Tem certeza absoluta. Deve estar malhando pra fazer o Conan de novo, hein? Puta, vai ter que fazer. Ele era forte, ele era forte, né? Então. Tem que não, tá malhando agora, pra agora você, eu vi algumas fotos dele. Ele tá voltando. Sem camisa? Nossa. Vi umas fotos dele sem camisa. Tá tudo. Toda velho. A musculatura caiu. Pele, velho. Os músculos diminuiu, aí tá pele. Voltar a malhar, cara. É só fazer uma. Não sei se volta, foda a idade, né? É, 65 anos. 65. Ah, cara, mas faz, porque a gente vê tanto fisiculturista e nego de puxador de. De negócio aí tem 60 anos aí, também os caras são. Mas não pararam, né? Ele vai fazer um. Voltar a fazer. Eu não trabalho. Sei, cara. Acho que ela vai ser assim, cara. Não, possível é. Só não sei se em tempo abre pra voltar a gravar. O próprio Stallone. O Stallone parou uma época e voltou gigantesco fazer o Rambo, que ele falou que usou esteroide, usou anabolizante, usou um monte de porrada assim pra ficar gigante de novo. Mas que eu antes, falar, os caras antes, disso, quatro, não visto. Né? É, então, antes do 4, você vê o... Meu, quem assistiu aquele que a sobrinha dele é estrupada? Você assistiu? Do Stallone? Que ele tá de terno? Não. Ele tá gordo! Ele tá gordo! O Implacável! Ele tá implacável. Gordo! Ele tava gordo! Tanto que ele não tira o. Ele não tira o paletó do terno pra não mostrar. Porque ele tá gigante de gordo! Mesmo, você vê barriga! E aí, agora você vê o tamanho do Stallone agora, cara. Do Rambo 4 pra frente. Ele tá um monstro, com veia saltada e tudo. Esteroide, anabolizante, cara gigante. Você vai falar, o corpo do Schwarzenegger já teve isso? O cara tem muita. O cara tem muito recurso, né, pra conseguir. Pra poder o pessoal tem muito apoio pra. Diferente de um maluco hoje vai numa academia, né? O cara vai estar sozinho, né? É, o cara vai ter uma equipe inteira pra fazer trabalho, dieta, pra fazer mal. Exercício. Porque tem uma coisa também que eu esqueci que foi exatamente isso. Que tá tudo bem, mas o Schwarzenegger ele tinha problema de cardíaco. Nossa, porra. Ele tomava anabolizante. É, ele tinha problema cardíaco, ele nasceu aí com uma das. Dos negócios, né? Das carótidas, das hidrarótidas, etc. Nasceu com duas passagens. Normalmente um ser humano normal tem três. Então ele sofria muito do coração. E aí ele operou e trocou e pôs uma válvula tripla. Hidra. Né? Aí ficou com três, do jeito certo. Tá? Então, desde então ele toma um outro remédio pra dar um controle, mas ele nunca teve nenhum. Ah, eu achei que era arritmia cardíaca. Na verdade, tudo isso é mentira. Essa operação que ele fez foi pra colocar o exoesqueleto. E eles falam que foi pra pôr uma veia mais no coração. Pois é, cara. I'll be back. I might be back. She'll be back. I'm back. I'll be back. I know. With karate, I'll kick your ass. Hit to Tiananmen Square. Não, pessoal, então vamos ficando com mais essa conversa que me fez crescer tríceps. Bíceps. E mais outras coisas. Porque, porra, tough. Conversa tough também. É, eu só tenho a dizer que pra mim não tem como crescer mais cabelo no peito, mas cresceu bastante porque eu assistia muito isso na infância. É, pessoal, gostei muito de participar e eu sou fã do Conan. E do Covil Geek. Também, vou, aí, também vou ficando por aqui também, que eu tenho que fazer minha barba. Já cresceu? Já cresceu. Isso aí, galera. Então, ficamos por aí. Um abração pra vocês. You motherfucker. Hasta la vista, baby.